era a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente se reclama achando o que falta dentro de um casamento, o que falta dentro de um relacionamento, o que falta dentro de casa. É Jesus, é a palavra de Deus. Não adianta eu estar lá dentro da fazenda ouvindo a palavra de Deus e não praticar. Isso é um sacrifício de tolo. Então hoje, graças a Deus, Deus está entrando no meu coração. Eu sei o que é amar. Eu não sabia o que era amor. Eu falava antigamente que o meu coração batia na sola do pé. Hoje não. Hoje eu sei me redimir ao meu erro. Eu sei reconhecer que eu não sou nada perante a Deus. E eu tenho muita gratidão a Deus que tem feito na minha vida. Ele recuperou a minha dignidade. Ele está recuperando a minha família. Hoje a minha mãe foi na visita. Eu pude ver que ela está feliz. Deus está ali dentro, me recuperando da adicção, da droga. Hoje o que eu deixo é uma mensagem para o jovem: obedeça seus pais, escuta sua mãe, que eles não querem o pior para vocês. Se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe, eu não tinha passado por nada disso, porque tem coisas na vida que só acontecem para melhorar ela. Então a palavra que me posiciona até hoje é: quem perseverar até o final será salvo. E eu estou perseverando. Eu tenho passado por várias dificuldades, mas eu estou perseverando até o final. Porque Deus, ele é misericordioso, como ele foi em muitos que passou pela fazenda, ele vai ser na minha. Eu pretendo terminar meu ano. Eu tenho muito que agradecer a dona Remédio que está aqui. Eu tenho que agradecer aos colaboradores da fazenda. Eu tenho que agradecer ao Dom Edilson, que é o nosso diretor espiritual da fazenda, né? E os outros demais irmãos que estão ali na banquinha da fazenda. Eu tenho que agradecer, porque se não fosse eles, hoje eu não estaria aqui, contando para vocês, compartilhando um pouco da minha história. Essa história é um pouquinho triste, mas eu tento mudar a cada dia a página, para ser um homem melhor. Eu sei que a minha luta vai ser grande quando eu chegar aqui fora, porque a minha maior luta não vai ser contra os homens, vai ser contra o homem velho que está dentro de mim. E cada dia ele tenta ressuscitar. E eu não deixo ele ser maior do que o homem novo, porque eu não sou Sansão para derrubar o Golias, mas eu tenho um Deus que é todo poderoso, que vai tirar todos esses empecilhos da minha vida. Eu só tenho que agradecer a Deus, né, por cada dia que ele está me dando um ar de vida. Eu quero ser uma pessoa melhor, estou lutando por isso, né? E vocês que têm os seus problemas dentro de qualquer situação, entrega a Deus, tenha fé, dá um passo para Deus. Que para isso, para acontecer as maravilhas de Deus, só depende de você. É você dar um passo. Agora não adianta que Deus não vai te obrigar. Você tem que dar um passo adiante para Deus, como eu fiz, como muitos estão fazendo. Eu agradeço a todos pela escuta. A gente está com a banquinha ali. Essa banquinha serve para uns aparatos que a gente tem na fazenda, que é fruto do nosso trabalho e da misericórdia de Deus, que é para fundos para nossos acolhidos de lá, né? Para trazer uma boa estrutura, como material higiene, né? Um remédio. Então, aqueles que pudessem se sentir tocado, puder visitar a nossa banquinha ali, mesmo que não vá participar com uma compra, mas reconhecer ali o nosso trabalho. Agradeço a todos. Os pais, eu desejo um feliz dia dos pais e uma boa noite para todos. Muito bem, muito obrigado, Fazenda Esperança, nossa clarosa salva de palmas. Você que sabe, Fazenda Esperança é um gesto concreto daquilo que o padre Luan falava na homilia. É um momento muito bonito, gesto profético da nossa diocese. Então, muito obrigado. E como o Roberto falou, nós, na quermesse de hoje, nós teremos a apresentação dos bandolins e também outras apresentações, a banca também da Fazenda Esperança e da Pastoral Social. Então, depois todos são convidados a participar. Antes da bênção final, eu gostaria de convidar aqui a Pastoral Familiar, que também vai reforçar o convite para o dia 25 e nos ajudar a fazer a oração do Dia dos Pais. Boa noite. Nós somos da Pastoral da Família, da Diocese de Oeiras, Paróquia Nossa Senhora da Vitória, conhecido de todos, né? Não, vamos deixar que as apresentações, o coração de vocês reconheçam, né? E aqui nós estamos, diante dessa belíssima liturgia de hoje, Dia dos Pais, fazendo um convite, o convite às famílias. Senhor, ampara a minha família. Vamos dizer juntos, Senhor, ampara as nossas famílias. Está exatamente dentro desse contexto de hoje, da liturgia, paz, conflito, oração e palavra do Senhor. É um momento de espiritualidade, um momento de louvor e de formação para nos capacitar, para sermos cada vez mais fiéis à palavra do Senhor e encaminhar as nossas famílias. Muito obrigada. Dia 25 será o nosso encontro no Centro Diocesano. As inscrições podem ser feitas lá na Secretaria Pastoral ou procurar um de nós aqui presentes, e será de 7 da manhã às 12 horas. Nós contamos com as famílias que estão aqui e as que estão nos ouvindo. Esperamos vocês, aguardamos com muito amor, com muita fé e com muita esperança. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. 25 de setembro, esperamos todas as famílias. Vamos chamar todos os pais aqui na frente. Cadê? Quem é pai? Vem para frente. Momento bonito. Cadê os pais? Vem aqui para frente, todos os pais. Todos os pais, cadê os pais? Cadê os pais? Todos os pais. Vem aqui do Edilson, que é o pai na fé nossa. Também, todo mundo. Todos os pais, quero convidar aqui todos os pais para vir aqui na frente, bem bonito. E junto com os pais, nós vamos fazer a oração para todos os pais. Todos os pais aqui nesse dia tão bonito. Tudo bem, vamos fazer a oração para todos os pais, todo mundo, nós vamos rezar esse momento bonito, nós vamos rezar, dá para sair aqui, olha o que foi meu bom José, só um pedacinho, bora lá. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela. Todos os entre pais, todas aproximam a mais bela, todos os pais de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara? Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia. E nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar sem nunca ter de se exilar, de se esconder. Maria, meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e seu ofício ensinar, como seu pai sempre fazia. Viva São José! Viva! Viva os queridos pais! Viva! Viva todos os pais! Viva! Bora cantar os parabéns a todos os pais, vamos lá? Bem bonito! Parabéns pra você nessa data querida, estes nossos irmãos, que Maria os guarde dentro do coração. Senhor, pela intercessão de São José, pai adotivo de teu filho Jesus, venho hoje te pedir que estendas tuas mãos divinas sobre todos os pais, abençoando-os, em especial sobre o meu pai. Abençoai, Senhor, o pai amigo e companheiro, o pai sempre presente, que oferece o colo e estende a mão, mas também o pai ausente, colocando em seu coração todo o seu amor. Abençoai, Senhor, o pai que hoje recebe o abraço de seus filhos e o pai que chora a ausência do filho que partiu para os teus braços. Dá a este o consolo as lágrimas que vertem de teus olhos. Estende, Senhor, tuas mãos de amor sobre todos os pais, concedendo-lhes os dons da paciência, compreensão, tranquilidade, ternura, justiça, fé em Deus e esperança quando a vida e aos seus filhos. Concede-lhes amor, muito amor, para que cada filho seja para seu pai um pai, e para que cada pai seja para seu filho um filho. E aos filhos cujos pais estão junto de ti, dá a fé e o entendimento de que São José. Agora eu peço a todos os pais que fiquem de frente Nossa Senhora da Vitória, da imagem, da veneranda imagem, e nós vamos fazer a oração a Nossa Senhora da Vitória, e também por todos os pais e por falecidos, e por todos os, por todas as pessoas que recomendamos esta Santa Missa, e pus o Eterno, dá-lhe, Senhor, a luz perpétua e esplendor, e pela misericórdia de Deus, que a alma dos fiéis defuntos descansem em paz. Amém. Nós vamos fazer nossa oração por todos os pais, por todas as famílias, por toda a nossa cidade, a nossa diocese, pelo Piauí, Nossa Senhora da Vitória, que é padroeira da nossa diocese e do Piauí. E depois, junto com o coral Madrigal, nós vamos cantar o hino da nossa padroeira. O coral Madrigal, que está se renovando, tem pessoas novas. Aí tem o Mateus, tem o Roberto, tem sangue novo aí, outras pessoas, o divino, está aí se renovando para poder manter sempre vivo no amor de Deus. Assim como também em todas as pastorais. Rezemos juntos a Nossa Senhora da Vitória, a oração da nossa amada padroeira. Ó Senhora da Vitória, mãe da igreja e padroeira da paróquia e da diocese de Oeiras, vós que sempre fostes a protetora desta terra e amparo deste povo, olhai benigno os vossos filhos prostrados diante da vossa veneranda imagem, pedindo confiantes a vossa bênção maternal. Continuai como até agora tendes sido a senhora desta paróquia e desta diocese, que se ufanam de ter nascido e crescido debaixo de vosso benéfico e valioso patrocínio. Vós que tantas vitórias tendes alcançado contra os inimigos da nossa fé, tamanhos prodígios realizados a favor de vossos filhos, continuai, nós vos pedimos, a proteger e abençoar este vosso povo, fazendo com que ele cresça e prospere à sombra da santa lei de Deus e preceitos de sua igreja, unidos todos na mesma fé e amor a Jesus Cristo, vosso divino Filho. Abençoai, ó Senhora da Vitória, os nossos campos, as nossas fazendas, as nossas casas, as nossas famílias, os grandes, os ricos e os pobres. Protegei a infância abandonada. Dai o pão aos que têm fome, abrigo aos desamparados, alívio aos que sofrem. Concedei paz e felicidade à nossa terra e todos os que nela vivem. Senhora da Vitória, nós vos proclamamos nossa Mãe Rainha. Sede a nossa vitória contra as seduções do mundo e os laços do demônio, guiando-nos pelo caminho seguro da salvação, a fim de que um dia possamos todos cantar as nossas vitórias no céu por toda a eternidade. Amém. bem bonito, vou todo mundo. Vinda, força, povo de Deus, mãe do. Viva Nossa Senhora da Vitória! Viva nossa padroeira! Viva os filhos e devotos de Nossa Senhora! Viva Jesus Cristo! Meus parabéns a todos os pais. Que coisa boa! Tantos pais presentes. Nossas orações por vocês. Nossa gratidão a todos os devotos aqui pela presença. Mais uma vez, reitero o agradecimento ao Padre Luan pela reflexão que ele fez na liturgia de hoje. Aos jovens da Fazenda da Esperança, por vocês, nossas orações. E nós pedimos desta comunidade contínuas orações por aqueles jovens. Entre eles tem pais de família, alguns jovens mais novos, outros jovens mais experientes da vida. São idades bem variadas. A casa sempre acolhe. Ela tem em torno de 40 pessoas. E vocês sabem o quanto é difícil manter 40 pessoas numa casa. Então, tudo aquilo que vocês puderem fazer para ajudar a manter esta casa é ação caritativa, que deve partir do coração de cada um. Cada biscoitinho desse que vocês comprarem, qualquer outro produto que está sendo vendido, é ação caritativa que você está fazendo por uma causa que é muito maior do que aquilo que está ao alcance dos nossos olhos. O testemunho do jovem foi muito forte, de Roberto. E Roberto, você sabe que não é tão fácil, mesmo quando sai da fazenda, e principalmente quando sai. A reinserção não é fácil, porque a sociedade é difícil. A sociedade nem sempre acolhe, a sociedade sempre está condenando. Então, é preciso muita força, muita confiança em nosso Senhor Jesus Cristo para você não se deixar levar e não cair na tentação. Conte com nossas orações. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora da Vitória, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.